Capítulo 7. Experimentando a medida da graça. Anteriormente, dissemos que Deus trata com inveja, conduzindo o vaso escolhido por um caminho tão doloroso, a ponto de a inveja dos irmãos ser transformada em misericórdia. Apesar disso ser verdadeiro, não tira de nós a responsabilidade de tratarmos a inveja do nosso próprio coração quando a identificamos. Vamos analisar alguns princípios que nos ajudarão a guerrear no campo de batalha do nosso coração, de forma que agrademos o nosso amado Salvador que entregou a vida por nós. A inveja, em última análise, é responsabilidade nossa diante de Deus. Devemos tratar com ela rigorosamente e imediatamente. Uma vez que a inveja é um obstáculo, em alguns casos, ela pode operar durante meses e até anos em nosso coração, sem mesmo termos a ciência de sua existência. Mas o Senhor tem uma maneira de trazer as impurezas à superfície de forma que podemos vê-las. Quando Ele aumenta o fogo em nossas vidas, as impurezas se elevam até a superfície onde podem ser identificadas. Uma vez que vemos o problema, é crucial que nos arrependamos e nos aliemos a Deus. Uma das coisas mais eficientes que podemos fazer para tratar da inveja é simplesmente admitir a sua presença. Uma grande quantidade de poder é liberada quando trazemos os nossos pecados à luz, quando Deus nos mostra a inveja do nosso coração e quando confessamos humildemente diante dele. Estamos fazendo o que, segundo Timóteo 2, verso 19, chama de apartar-se da iniquidade. A nossa fidelidade em tratar com questões como inveja, uma vez que estejam segundo a atitude ardente de Deus, nos dá poder para nos tornar vasos de ouro e prata. Segundo Timóteo 2, verso 20, que são purificados por meio do arrependimento verdadeiro. Portanto, quando nós nos purificamos da iniquidade, nos tornamos vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo 2, 21. O processo de desmamar. O Salmo 131 aponta para uma dinâmica que é bastante relevante para a nossa discussão. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Salmo 131, versos 1 e 2. Neste salmo, Davi está tratando com a questão da ambição, que prepara o campo para o plantio da inveja. A inveja acontece quando, após colocar o nosso coração ou os nossos olhos sobre um objetivo grande, um dos nossos irmãos se dirige a este objetivo mais rápido que nós. O problema não é apenas o fato do nosso irmão estar alcançando uma posição mais elevada que a nossa, mas também o de termos colocado as nossas aspirações e desejos em coisas grandes, quando deveríamos estar felizes com o que temos. Certamente é correto direcionarmos o nosso coração para a soberana vocação de Deus em Cristo, mas há alturas orgulhosas e arrogantes que estão além do que podemos desejar. Uma vez que começamos a aspirar coisas maravilhosas demais para nós, não podemos viver em paz com as nossas conquistas e posses atuais. Então, quando somos motivados pela ambição, nos tornamos alvos fáceis da inveja. Quando vemos outra pessoa conquistando aquilo que desejamos, o desejo por grandeza é como o desejo de uma criança que não está mais na idade de ser amamentada pela mãe, pelo leite materno. Os desejos são reais, mas, se satisfeitos, impedirão que a criança chegue a um nível mais elevado de maturidade. Para promover a criança a níveis mais sólidos, de alimentos mais nutritivos e fortalecidos, a mãe desmama o bebê, afastando-o daquela dependência infantil que ele tem do leite. O desmamar envolve a separação da criança daquilo que ela deseja. Isso produz uma grande ansiedade na criança, que protesta e lança uma explosão de raiva. Consequentemente, contudo, a criança fica entediada e aceita relutantemente o fato de gritos e pirraças não mais trazerem o que ela deseja. Por razões que fogem ao seu controle, os pais estão privando o objeto desejado. Uma vez que o desmamar esteja completo, a criança é capaz de assumir um comportamento tranquilo, sereno e até satisfeito. Por quê? Porque através do processo de desmamar, o apetite da criança foi modificado. Por meio da retenção do leite da mãe, a criança não deseja mais o que em outra época desejava. Aqui está o princípio prático do desmamar. A retenção modifica o apetite. Ao nos desmamar, Deus nos priva daquilo que desejamos para mudar os nossos desejos. Uma criança desmamada é aquela que permite que seus pais modelem o seu apetite. Quando o coração está voltado para os desejos grandiosos e ambiciosos que são muito elevados para nós, Deus nos priva de muitas coisas que desejamos. A princípio, ficamos frustrados porque estamos convencidos de que as nossas aspirações mais elevadas são parte da visão que Deus nos deu, visão para a qual fomos chamados. A nossa frustração se transforma em raiva e depois em dor de cabeça. Durante todo o processo, se outro irmão consegue o que queremos, a inveja chega de mansinho à nossa porta. Se Deus nos priva durante um longo tempo, consequentemente, iremos deixar de ansiar coisas que um dia desejamos. Uma vez que o nosso coração está sossegado na porção que Deus tem nos dado, estamos desmamados. No Salmo 131, Deus é retratado como uma mãe amorosa e cuidadosa. O cuidado materno de Deus pelos seus filhos é real e convincente. O Senhor nos desmama com amor e com fragilidade. Desmamar é um processo que acontece em etapas. Primeiro, a criança é desmamada do peito da mãe, depois da mamadeira e então às vezes da chupeta. A mesma coisa pode acontecer conosco repetidamente ao longo de nossa vida, à medida que Deus trata de diferentes questões. Ele irá nos desmamar de uma coisa. No próximo ano, ele irá nos desmamar de outra coisa. A inveja estimulada pela ambição é apenas um dos muitos desejos infantis e carnais dos quais Deus irá nos desmamar. Mesmo isso tendo acontecido há 18 anos, eu ainda me lembro quando desmamamos o nosso primogênito. Joel adorava mamar, mas ele amava de verdade a sua mamadeira. Foi fácil desmamá-lo, mas tirar a mamadeira dele foi um problema completamente diferente. Quando nós tiramos a mamadeira dele, a sua primeira reação foi a raiva. Mas quando, com o passar do tempo, ele finalmente entendeu que a mamadeira nunca mais seria entregue a ele, os seus berros se transformaram em lamentos e ele ficou triste e chorava até soluçar. Eu me lembro quando Márcia e eu quase choramos com a perda da sua mamadeira. Foi traumático para toda a nossa família. O nosso coração gemia para realizarmos o seu desejo, mas ainda assim nós recusamos entregar a mamadeira a ele por causa do amor que sentimos por ele. Assim é o amor do nosso Pai Celestial para conosco durante o processo de desmamar. O Senhor me desmamou de áreas ministeriais valiosas e eu chorei muito por elas. Mas quando a perspectiva do meu espírito se eleva, eu sou capaz de ver que a sua bondade me manteve longe de envolvimentos ministeriais que teriam me limitado a uma função mais imatura e paroquial. Através do desmamar, ele está me ajudando a moldar os meus desejos para que eu cresça e alcance um nível mais elevado de maturidade. A minha oração é que eu amadureça até o ponto onde eu não deseje mais o que ele escolheu dar a outro, mas fique satisfeito com a posse de tudo o que Cristo destinou para a minha vida. Note que Davi escreveu, como uma criança desmamada de sua mãe. O processo do desmamar está intrinsecamente ligado ao relacionamento da criança com a sua mãe. É a garantia do amor da mãe que ajuda a criança a processar o que está acontecendo. O que ajuda a criança nesse momento difícil é a ligação mãe-filho. Quando Deus nos desmama dos nossos compromissos pessoais, Ele nos priva daquilo que desejamos, mas ao mesmo tempo nos aproxima carinhosamente do seu peito. Mesmo que Ele aparente estar agindo como o nosso oponente, a sua proximidade é incrivelmente doce e segura. Na verdade, Ele usará o processo do desmamar para nos aprofundar e firmar ainda mais em seu amor por nós. Dessa forma, é em seu amor que ele nos fortalece para vencermos a inveja gerada pela ambição do nosso coração e para descansarmos em seu amor. Inveja a nível da igreja local. A primeira coisa que devemos fazer para tratar da inveja em nosso coração é permitir que Deus modele nossos desejos através do processo do desmamar. A segunda coisa, podemos tomar posse da grandeza do amor de Cristo. Está escrito, o amor não arde em ciúmes, 1 Coríntios 13, verso 4. Então, o grande dissuador da inveja é o amor. Quando somos aperfeiçoados em amor, não iremos mais sentir inveja uns dos outros. Paulo também escreveu, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, verso 26. Se alguém está em nossa igreja e está sofrendo, é relativamente fácil estar ao lado dessa pessoa e sofrer com ela, chorar com ela e confortá-la. Mas se um membro é honrado, bem, essa é outra história. Se o pastor honra outro membro, mas não honra você, uau! É impressionante como a inveja pode aparecer de repente do nada. O teste da inveja não é quando um outro membro sofre, mas quando ele é honrado. Eu sou capaz de me alegrar com aquele membro que é honrado? Eu posso me alegrar quando outra igreja da comunidade prospera? Sempre que eu invejo outro membro do corpo, é porque o meu amor não é perfeito e não está completo. Aqueles que amam não invejam. As Escrituras nos advertem, segui o amor e procurei com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, verso 1. É correto desejar ser usado por Deus, mas às vezes nós transformamos esse desejo em um anseio de receber uma plataforma para o ministério público. Começamos desejando posição. Então, quando alguém alcança a posição e o reconhecimento que queríamos, perdemos o nosso amor e retrocedemos à inveja. Quando invejamos a posição do outro, perdemos a perspectiva de quão maravilhosamente Deus está nos usando. Se nós simplesmente ficarmos ocupados com a grande colheita de Deus, trabalhar na ceifa é uma maneira de uniformizar várias coisas em nossa alma. Quando o resultado da colheita é muito alto, nós não importamos com a quantidade que o outro está colhendo. Nós simplesmente nos alegramos por não ter que juntar toda a colheita sozinho. É vital que saiamos da mentalidade de plataforma para a mentalidade da colheita. Na colheita, ministramos apenas à vista de Deus. Quando aprendemos o segredo de viver sendo visto só por um, a inveja não será mais problema. Aqueles que ministram a noiva de Cristo precisam ser um. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 3, verso 8. Aquele que planta e aquele que rega no mesmo campo, igreja local, não estão competindo um contra o outro. Eles estão no mesmo time, trabalhando pela mesma causa e precisam ser um. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores, mantenedores, encorajadores, servos, todos são um. O seu sucesso é o meu sucesso. Se a competição sempre surgir entre os ministros, é porque nos esquecemos que estamos ligados uns aos outros. A competitividade no ministério imobiliza e impede o avanço do reino em nosso meio, porque é o corpo lutando contra si mesmo. Podemos aprender uma lição de uma criatura bastante humilde da Bíblia. Estas quatro coisas são da mais pequena da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Provérbios 30, verso 24. As quatro criaturas citadas são a formiga, o coelho, o gafanhoto e a aranha. Observe o que a Bíblia diz a respeito dos gafanhotos. Os gafanhotos não têm rei. E contudo todos saem, bandos se repartem. Os gafanhotos são estimados como bem providos de sabedoria por causa da habilidade que têm de se unirem em prol de um propósito comum. Em outras palavras, eles são extremamente sábios porque não há inveja entre eles. Ah, que sabedoria! Eles permanecem juntos, não porque são atraídos pelo magnetismo de um líder principal, mas porque são motivados pela visão comum. Eles permanecem juntos honrando um ao outro. Que sejamos sábios o suficiente nesta hora crítica para afastar toda inveja, competição ou ambição pessoal e exercitar a graça espiritual de favorecer um ao outro em amor. Vamos nos unir aos nossos irmãos e irmãs e avançar juntos para o nosso alvo comum da colheita. Salmo 16, verso 3, contém uma das declarações mais bonitas das Escrituras. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Quando alguém em minha comunidade de cristãos excede qualquer alcance que a minha resposta natural, seja que nele ou nela, está todo o meu prazer. Quando nós olhamos uns para os outros dessa maneira, o corpo de Cristo se edificará em amor, crescendo na cabeça do corpo que é Cristo. Efésios 4, verso 13. A inveja entre as igrejas locais. Enquanto a inveja é um problema sério dentro das igrejas locais, ela é uma questão ainda mais séria entre as igrejas locais. E como dissemos anteriormente, ela acontece frequentemente entre irmãos, líderes, tanto homens quanto mulheres dessas igrejas. Eu não conheço nenhum líder sequer que goste de admitir que tem problemas com a inveja, ou seja, que sente inveja de seus companheiros líderes. Inveja, competição, ambição, não há nada que seja negado ou recusado tão calorosamente pelos líderes ministros. E ainda com todas nossas negações, as cordas mortais da inveja continuam tecendo sua obra diabólica no meio da Igreja de Jesus, gerando dúvidas, desconfiança e separação. Então, enquanto por um lado não há nada mais doloroso para se falar do que sobre a inveja existente em nosso coração, a urgência que sentimos de resgatar a unidade do corpo de Cristo nos convence a encarar os problemas com honestidade. Geralmente, a pequena dor que sentimos com o sucesso de outra igreja ou ministério é tão insubstancial e momentâneo que nós não reconhecemos a sua presença. Mas, como a inveja, um princípio é particularmente verdadeiro. Um pouco de fermento leveda toda a massa, Gálatas 5, verso 9. É preciso apenas uma quantidade mínima, quase imperceptível de inveja, para descolorir toda a nossa alma. Agora iremos nos aprofundar no que seja provavelmente o assunto mais delicado e sensível de todo este livro, a maneira pela qual Deus investiu níveis variados de eficiência e influência ministerial aos seus líderes no corpo de Cristo. Ao ungir os seus líderes em níveis diferentes, ele o fez para que toda oportunidade para inveja se apresentasse facilmente em nosso coração. Ele simplesmente não permitirá que nos escondamos da questão. Eu tenho olhado com considerável fascinação a maneira como Davi se acercou de homens nos quais ele deu vários níveis de reconhecimento, autoridade e recompensa. Abaixo de Davi estava Joabe, o capitão do exército. Abaixo de Joabe estavam três homens poderosos. Abaixo dos três homens poderosos estava um segundo grupo e mais inferior de três homens poderosos. Então, abaixo deles estava um agrupamento de 30 homens poderosos. Então, abaixo dos 30 estavam todos os soldados valentes da linha de Davi. Eu penso comigo, Senhor, esses diferentes status e posições não são um caminho mortal para garantir que a inveja se infiltre em todo o exército? A resposta parece ser que Deus não se intimida em nos dar a oportunidade de invejar. Na verdade, ele estabelece o seu reino de tal maneira que se a inveja está no coração, é quase certo que ela encontre ocasião e oportunidade para crescer. Aquele que deu diferentes níveis de graça aos vários membros do corpo parece não ter problemas em dizer: este aqui é para estar sobre esta esfera e aquele é para servir naquela esfera. Deus deu, sem desculpas, medidas variadas de graça para os seus membros no corpo e depois nos chamou para honrar uns aos outros, através da união para uma causa comum. Se nós estivermos na carne e começarmos a comparar e invejar, Ele nos chama ao arrependimento e à demonstração dos frutos do arrependimento. Aparentemente, Jesus fez algo semelhante com os seus discípulos. Da multidão, Ele enviou 70. Dos 70, 12 foram chamados para segui-lo para onde fosse. Dos 12, 3 foram escolhidos para acompanhar Jesus para uma das suas maiores demonstrações de poder e glória. E dos 3, 1 foi chamado de o discípulo a quem ele amava, João 19:26. Parece que a maneira de Jesus recompensar fidelidade e amor era escolhendo um pequeno grupo de um grupo maior para experiências especiais e entendimentos. Mas essas recompensas sempre carregavam o risco de induzir inveja no imaturo que não foi escolhido na seleção do grupo menor. Deus aparentemente designou o seu reino de maneira que dá à inveja a oportunidade máxima de aparecer para que possamos tratar com ela. É observação minha que os homens poderosos de Davi encontram uma duplicata contemporânea nos pastores ou líderes das igrejas e dos ministérios relacionados. Não há dúvidas de que Deus deu uma variedade de porções de graças e diferentes esferas de influência aos seus líderes. Todo o problema da inveja aparece quando líderes começam a comparar a sua graça e esfera à de outros. Quando os poderosos homens de Deus se juntam, uma grande pergunta é se eles vão ou não reconhecer e honrar a medida da graça que descansa sobre cada um. Para entender o termo, a medida da graça, precisamos entender as duas diferentes definições do termo graça no Novo Testamento. Primeiro, graça é sempre definido como favor imerecido. Nesse sentido, a graça é utilizada para descrever a bondade de Deus ao nos garantir a salvação pela fé, totalmente independente de obras ou esforço de nossa parte. Ele também foi chamado de graça salvadora. O segundo significado bíblico de graça é, contudo, comum e se refere à capacidade de Deus, através do Espírito Santo, de dar poder ao cristão para fazer a sua vontade. Essa graça outorgada é o que Paulo tinha em mente ao escrever: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, verso 10. É esse segundo aspecto da graça, esse poder outorgado, a que nos referimos neste capítulo, quando falamos da medida da graça. Medidas de graça variadas. Quando um grupo de pastores de uma determinada região se junta para terem comunhão, há um maravilhoso sortimento de dinâmicas interrelacionais, explodindo por todo o salão, tudo ao mesmo tempo. Todos estão fazendo um exame minucioso do outro. Enquanto alguns experimentaram o que eu irei descrever, outros não. Apesar de ser raridade, o fato de os pastores chegarem sinceramente uns para os outros para fazerem perguntas, o que eles realmente querem saber um dos outros é: quantas pessoas estão frequentando a sua igreja agora? E como é a dinâmica que você tem no seu ministério? A resposta para essas e outras perguntas ajuda líderes em um salão a determinar quem tem mais ou menos influência na igreja mundial. Espero que você não pense que estou sendo cínico. Eu estou simplesmente sendo honesto sobre o que o Senhor tem me demonstrado sobre o meu próprio coração. Eu não acredito que eu seja o único que me relacionarei com outros cristãos desta maneira. O Senhor tratou de maneira muito severa comigo sobre como eu classificava meus colegas pastores em relação a mim como iguais, abaixo ou acima do que eu planejei para mim mesmo. Quando eu percebi que fazia isso de maneira subconsciente em minha alma, eu precisei me arrepender sinceramente e seriamente diante do Senhor. Todos nós sabemos disso, mas vamos estabelecer essa verdade para o propósito deste livro. Não existe hierarquia social no reino de Deus. Não existem pessoas maiores ou menores. Todos nós temos o mesmo valor e mérito diante do trono como filhos de Deus. Todos nós somos igualmente amados e queridos pelo nosso amado e ponto final. Contudo, nós temos sim níveis variados de graça sobre a nossa vida. Alguns têm mais graça de Deus do que outros. Não me pergunte por quê, pergunte ao Senhor. Ele simplesmente escolheu derramar quantidades variadas de graça sobre seus líderes. Para o seu Filho Jesus Cristo, ele deu a unção do Espírito sem medida, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. João 3, verso 34. O restante de nós recebe a graça sob medida, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4, verso 7. Percebendo a graça em outra pessoa. Se iremos vencer a inveja entre os líderes ministros no corpo de Cristo, uma das coisas que devemos aprender é como perceber apropriadamente a graça de Deus que é derramada sobre outro ministro do Evangelho. Paulo apontou para esta situação quando escreveu sobre seu relacionamento com os apóstolos em Jerusalém. Quando eles se encontraram pela primeira vez, os apóstolos examinaram Paulo e avaliaram a genuinidade da sua conversão e do seu chamado. Paulo escreve sobre esse encontro dizendo: "E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão." Gálatas 2, verso 9. Tiago, Pedro e João passaram um tempo considerável com Paulo para que percebessem a graça de Cristo presente em sua vida. Quando eles compartilhavam com ele, o coração deles queimava com o mesmo fogo que estava presente no coração de Paulo, e eles foram capazes de discernir a genuinidade da graça de Deus que pairava sobre ele. Uma vez que eles observavam aquela graça, eles foram capazes de estender as destras da comunhão e liberar Paulo para agir em sua esfera. Comunhão, ou ato de dar as destras da comunhão entre os apóstolos, fluía como resultado de um reconhecimento da graça que cada um recebia. Certa vez, eu perguntei a um amigo pessoal que é pastor de uma grande igreja na Europa sobre a dinâmica da unidade entre igrejas em sua cidade. Como sempre acontece quando eu faço esse tipo de pergunta em minhas viagens, a resposta dele não foi muito encorajadora. Uma das dinâmicas interessantes deste ministério na época era que Deus havia levantado esta igreja muito rapidamente na cidade e em pouco tempo ela se tornou a maior igreja evangélica da região. Todas as outras igrejas de influência e estilo semelhante eram consideravelmente menores, o que como resultado gerou inveja no coração dos outros pastores da cidade. Então o espírito que existia entre os irmãos da cidade não estava nem próximo da união. Enquanto discutíamos isso, meu amigo fez uma colocação fascinante. Ele disse: para a unidade existir entre os líderes em uma cidade, eles precisam estar dispostos a reconhecer a graça que Deus deu a cada um. Mas isso não é suficiente. Eles também precisam estar dispostos a reconhecer a medida da graça que Deus tem dado a cada um. Os apóstolos não apenas perceberam a graça sobre a vida de Paulo, eles perceberam a medida da graça sobre a vida dele. Quando eles viram a medida da graça dada a Paulo, eles não tiveram problema em reconhecê-lo como um irmão, estendendo a ele a destra da comunhão e liberando para o seu chamado aos gentios. Em outras palavras, foi o reconhecimento que eles tiveram da medida da graça na vida de Paulo que os capacitou a caminharem em unidade. A medida da graça na vida de alguém é soberanamente determinada por Deus. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3, verso 27. Quando Deus soberanamente dá um dom a um dos seus servos, nenhum de nós tem o direito de questionar ou invejar este dom. Não pode haver união onde há competitividade e ciúme da medida de graça dada a vários irmãos. Deus não pode permitir que a bênção da união seja derramada até termos tratado com determinação essas questões em nosso coração. Quando reconhecemos a medida da graça sobre outro pastor, igreja ou líder de ministério, damos um passo muito grande em direção à derrota da inveja, porque reconhecemos que a graça dada a eles não foi por mérito próprio, foi uma escolha soberana de Deus. Eles não fizeram nada para ganhar ou merecer a graça. Ela é dom de Deus para eles. E nós reconhecemos isso com gratidão a Deus em nosso coração. Aquilo que é de Deus precisa ser honrado. Quando eu reconheço que outra pessoa recebeu algo de Deus, eu devo honrar, respeitar e apoiar a autenticidade do que Deus está fazendo na e através da vida do outro. Quando os fariseus não puderam honrar o batismo de João, eles foram terrivelmente empobrecidos. João recebeu algo do céu, mas eles rejeitaram. Consequentemente, quando Jesus apareceu, era a vez de João ser testado. Ele seria capaz de honrar a graça presente na vida de Jesus? Ele passou no teste. Nosso destino espiritual fundamenta-se no equilíbrio de sermos capazes de reconhecer e honrar aquilo que o céu deu a outros no corpo de Cristo. O meu orgulho não deseja admitir que outra pessoa tenha recebido uma medida da graça maior que a minha. Atualmente, a inveja é enraizada no orgulho. Quando eu encontro alguém com uma esfera maior que a minha carne quer responder com todo tipo de atitudes ruins. É preciso muita grandeza de coração para dizer: aquela pessoa tem uma graça de Deus em sua vida maior do que em minha vida. É preciso ainda mais generosidade de coração para regozijar nessa graça existente na vida dele. A pessoa precisa trabalhar algumas questões da carne para se submeter alegremente a alguém com grande graça em sua vida. O relacionamento de Paulo com Barnabé é estabelecido nesses termos. Quando os dois iniciaram juntos no ministério, Barnabé era o irmão mais velho e Paulo mais novo. Barnabé era o líder, Paulo o assistente. Mas a graça existente na vida de Paulo era maior do que a presente na vida de Barnabé, e isso ficou logo evidente em suas viagens ministeriais. Em pouco tempo, Paulo assumiu o lugar de liderança e Barnabé tornou-se assistente. Agora, que transição difícil de enfrentar! Tudo se agitou quando uma diferença de opinião levantou-se entre eles. Barnabé queria levar Marcos para a próxima viagem, mas Paulo se recusou. Se Barnabé começasse seu ministério abaixo de Paulo, isso seria diferente. Mas ele começou acima de Paulo. Em virtude de como o relacionamento deles se desenvolveu, Barnabé foi incapaz de se submeter à liderança de Paulo. A sua incapacidade de receber a liderança de Paulo levou-os à separação e ao início de duas regiões missionárias, o que desde o começo foi vontade de Deus. Contudo, como resultado, nunca mais ouvimos no Novo Testamento sobre o ministério de Barnabé, a sua natureza ou a sua eficácia. Deus ainda assim usou Barnabé poderosamente, sem dúvida, mas o Espírito Santo continuou registrando os poderosos atos realizados através do vaso que tinha maior graça em sua vida, Paulo. Então você precisa decidir se deseja juntar-se a Paulo e aproveitar a oportunidade ou ir por um caminho diferente, o que também é permitido por Deus. Definindo esferas de ministério. O próximo princípio é extremamente importante. A medida da graça sobre a vida de um líder determinará a medida da sua esfera. Esfera é uma palavra de extrema importância em nossa discussão atual, denotando a extensão da autoridade e influência de uma pessoa no ministério. Deus dá graça a todos nós. O modo como fielmente exercitamos essa graça determinará a extensão da nossa esfera ministerial. Foi a medida da graça na vida de Paulo que determinou a sua esfera. Ele escreveu: "Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós." não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, segundo Coríntios 10, versos 13 a 15. Deus deu graça a Paulo para ministrar aos cristãos de Corinto, e agora, por causa da história do relacionamento deles através da graça, eles foram reconhecidos como estando incluídos na esfera de autoridade ministerial de Paulo. Cada servo de Deus tem uma esfera de autoridade ministerial que varia de acordo com a medida da graça que cada um recebeu e com o grau pelo qual eles trabalham nisso. Contudo, Paulo reconheceu que mesmo a intensidade com a qual ele trabalhava era por causa da autoridade da graça de Deus em sua vida. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Então a esfera de influência ministerial cresce quando somos fiéis ao ministério de acordo com a graça que recebemos em nossa vida. Quando discernimos apropriadamente a medida da graça na vida de alguém, somos capazes de honrar a esfera que Deus deu a esta pessoa. A esfera está relacionada à distância horizontal de influência e autoridade. Não é uma ordem de importância vertical, mas uma influência horizontal. Quando um seixo é lançado em um lago, quanto maior o seixo, maior o efeito propagador. O efeito propagador pode ser comparado à esfera de alguém. Deus dá a cada um de nós o nosso próprio efeito propagador, esfera, no corpo de Cristo. Alguns servos de Deus têm uma propagação maior no corpo de Cristo do que outros. Por causa da unção e da graça na vida deles, eles deixam um impacto profundo e duradouro nos santos de Deus. Alguns servos abençoarão um grupo familiar, outros abençoarão uma igreja, outros ainda sacudirão uma igreja, alguns sacudirão uma cidade, outros agitarão uma nação, outros agitarão muitas nações. Isso está sempre relacionado à medida da graça entregue ao vaso. A medida da graça determina o grau do impacto ministerial, o que, por sua vez, cria uma esfera de influência e autoridade dentro da qual aquele líder é reconhecido e honrado. A esfera não está relacionada à localização de uma organização ou uma estrutura religiosa. Jesus não apoiou uma posição eclesiástica durante o seu ministério na terra, e ainda assim não houve atraso na esfera do ministério de Jesus. Nenhum rótulo humano pode elevar a categoria da sua esfera, nem a falta de reconhecimento humano reduzi-la. Ninguém pode limitar a sua esfera. Foi Deus quem lhe deu, e ela é sua. E ela pode mudar e crescer com o passar do tempo. À medida que cooperamos com a graça de Deus, Ele às vezes irá nos lançar em esferas maiores de influência ministerial. E se caminharmos descuidadamente, Ele pode retroceder as linhas da nossa esfera. Um dos grandes erros, algumas vezes cometidos no corpo de Cristo, é a hipótese implícita de que se eu honrar e liberar você em sua esfera, eu perderei parte da minha autoridade em minha esfera. Esse não é apenas um pensamento equivocado, mas um pensamento que também produzirá uma horrível tendência de inveja no corpo de Cristo. É mentira afirmar que eu devo limitar ou negar você em sua esfera para proteger a minha. Paulo pediu aos cristãos de Corinto que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação. Ele está dizendo a eles: se vocês podem utilizar a fé para crer nisso, vocês, na verdade, se beneficiarão por grandemente nos fazer crescer em nossa esfera sobre vocês. Vocês serão tentados a pensar que, se aumentarem a nossa esfera de influência sobre vocês, vocês perderão alguma coisa, mas, na verdade, vocês ganharão tremendamente. Ao alargar a nossa esfera sobre vocês, vocês descobrirão que o nosso ministério apostólico no meio de vós irá preparar o caminho para oportunidades ministeriais ainda maiores para vocês do que vocês jamais produziram sozinhos. Sempre nos beneficiaremos mais quando liberamos um ao outro em nossas respectivas esferas. Sim, quando promovemos a plenitude das esferas uns dos outros. Temos a tendência de pensar que existe certo limite de propagação para o nosso lago. A verdade é que não estamos em um lago. Estamos em um oceano de desgosto e sofrimento mundiais. O oceano da necessidade que a humanidade tem de nós é inesgotável. E existe espaço em abundância para a propagação de todos terem o alcance completo de influência e bênção. Infelizmente, por causa da insegurança, alguns líderes agem como se eles fossem um lago e não existisse espaço para muitas ondas além das deles. Esses líderes sempre terão uma esfera limitada de impacto ministerial, influenciando dezenas, centenas e milhares. Para utilizar ainda outra analogia bíblica do princípio da esfera, a Bíblia fala sobre a divisão da nação de Israel em grupos de 10, 15, 100 e 1000. Foi esse o conselho dado a Moisés por Jetro, quando ele viu o quanto Moisés estava sobrecarregado. Ele disse: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Êxodo 18, verso 20. Então, alguns administradores possuíam uma esfera sobre dezenas de pessoas, enquanto outros possuíam uma esfera sobre milhares. Davi assumiu o mesmo princípio, pois está escrito: contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Segundo Samuel 18, verso 1, Davi deu a alguns capitães uma esfera maior do que a outros. O filho de Davi ainda entrega esferas maiores a alguns do que a outros. Aqueles que têm discernimento podem ser e podem ver isto. As mulheres de Israel foram capazes de ver a diferença entre o que Deus deu a Davi e o que Deus deu a Saul. Então, quando Davi e os guerreiros voltaram da batalha com os filisteus, as mulheres cantaram uma canção sobre a esfera maior que Davi possuía. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhes desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. 1 Samuel 18, versos 7 a 9. Tanto Davi quanto Saul foram ungidos por Deus, mas essas mulheres discerniram que a unção na vida de Davi era maior, pois ele recebeu uma esfera de 10 milhares, enquanto Saul recebeu uma esfera de milhares. A esfera superior de Davi foi evidenciada pela sua habilidade de matar os grandiosos filisteus que Saul não foi capaz. Quando elas sabiamente discerniram a esfera superior de Davi, e isso fez com que a inveja explodisse no coração de Saul por causa da insegurança. Uma inveja que ele carregou até o dia de sua morte. Saul acreditava que se ele liberasse Davi em sua área de domínio, a sua própria esfera seria ameaçada e comprometida. Enquanto equacionava a esfera, de acordo com uma posição hierárquica ao trono, concluindo que apenas um homem de cada vez poderia sentar-se no trono, ao equacionar esferas com posição, ele concluiu que Davi era o seu rival com relação ao trono. Ele não compreendeu que ele poderia aproveitar o trono enquanto liberava Davi para a plenitude da sua esfera em Deus. Se Saul estivesse seguro em sua identidade, ele iria adotar um jovem homem com uma esfera maior que a sua própria. Ele perdeu uma oportunidade maravilhosa de estimular uma paternidade espiritual. Uma avaliação precisa da sua própria esfera. Mesmo antes de podermos reconhecer a esfera do outro, Eu creio que precisamos cultivar a graça de reconhecermos precisamente a nossa própria esfera. Só então podemos nos referir à esfera do outro, assim como Tiago, Cefas e João foram capazes de se referirem em liberdade à esfera de Paulo. Eles conheciam a sua própria esfera, então, consequentemente, puderam honrar a esfera de Paulo. Dessa forma, surgem muitas perguntas importantes para serem feitas a si mesmo. Eu sou um santo humilde no exército. Eu sou um administrador de dezenas, de centenas, de milhares. Eu tenho segurança e sabedoria para fazer uma autoavaliação precisa da minha esfera no corpo de Cristo? Pelo menos referente ao presente, reconhecendo que a nossa esfera pode tanto diminuir quanto aumentar. Somente se eu for exato na minha autoavaliação, serei capaz de reconhecer precisamente a medida da graça sobre o outro. Em outras palavras, através do grau que eu me engano sobre a graça em minha vida, serei incapaz de reconhecer precisamente a graça na vida de outros. Uma das virtudes que minha esposa e eu tentamos cultivar em nossos filhos é a habilidade de avaliar com precisão as suas forças e fraquezas. Quando, por exemplo, eles se imaginaram melhores jogadores de basquete do que realmente são, tentamos ajudá-los a encarar a realidade. E quando eles permitem que a insegurança os afaste do potencial que possuem, dizemos a eles palavras de afirmação, como "você consegue". Queremos que eles avaliem a habilidade para que façam estimativas verdadeiras dos seus dons e habilidades. Temos visto outros pais que não ajudam seus filhos a encontrarem o equilíbrio entre o excesso e a falta, e isso leva os seus filhos à decepção. Se os nossos filhos podem aprender a se avaliar com precisão, talvez eles cresçam na graça de reconhecer a sua própria esfera e a esfera de outros no corpo de Cristo. Assim como os pais guiam seus filhos para uma autoavaliação precisa e sincera, todos nós precisamos de feedback dos nossos amigos fiéis que refletirão honestamente e lealmente as perspectivas que nos manterão protegidos dos olhos altivos e pensamentos soberbos com relação ao discernimento que temos de nós mesmos. Inúmeros líderes poderiam ter sido salvos da ruína se humildemente se humilhassem aqueles que se esforçam para trazer uma correção em amor e uma palavra de ajuda para eles. Romanos 12, verso 3, nos convida a não pensarmos tão altivamente e tão miseravelmente a nosso respeito. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Um conceito equilibrado inclui a necessidade de não termos pensamentos inferiores ao nosso respeito, o que não está de acordo com a fé. Basicamente, Paulo está dizendo: permita que a graça de Deus lhe ajude a encontrar uma autoavaliação humilde, porém inspirada na fé dos seus dons, da sua medida da graça e da sua esfera ministerial. Eu conheço líderes no corpo de Cristo que são constantemente enganados porque não são capazes de se avaliarem com precisão e sinceridade. Eles não perceberam o quanto as suas fraquezas estão trabalhando contra eles, então eles não aprenderam a permitir que outros os ajudassem em suas fraquezas. Dessa forma, a esfera deles é constantemente impedida pelas suas inseguranças e responsabilidades não resolvidas. Uma avaliação sincera da nossa esfera nos capacita a termos um relacionamento com nossos irmãos e irmãs, com o espírito livre. Isso nos dá um coração livre para nos relacionar generosamente com aqueles cuja esfera é menor ou maior do que a sua própria esfera. É aqui que a inveja é enfraquecida, porque eu conheço a bondade e o chamado de Deus para a minha própria vida. Eu sou capaz de celebrar a bondade e o chamado de Deus em sua vida. Aleluia! Onde não existe competidor. Paulo tinha uma grande missão em direção da qual ele correu com grande zelo, a posse do conhecimento de Cristo. Ele reconheceu que nesta corrida ele estava correndo não contra outros cristãos, mas contra o padrão do chamado que Deus colocou diante dele pessoalmente. O seu único competidor é ele mesmo. Foi por esta razão que ele escreveu: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versos 13 e 14. Permita-me sugerir este pensamento. Ajuste o seu coração em um campo onde ninguém é o seu competidor. Como fazemos isso? Eu acredito que Colossenses 3, verso 2, tem uma resposta para nós. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ao estabelecer alvos para sua vida, articule-os conforme as realidades celestiais. Mas em contrapartida, somos frequentemente ensinados a articular nossos objetivos em termos terrenos, como: Meu objetivo é que meu ministério dobre de tamanho este ano. O meu objetivo é que a minha célula triplique nos próximos 5 anos. Meu objetivo é concluir meu doutorado antes dos meus 30 anos. O meu objetivo é estabelecer uma nova igreja nesta comunidade. O meu objetivo é apoiar no próximo ano o dobro de missionários que eu apoio agora. Enquanto todos esses objetivos pareçam nobres, eles são objetivos que atuam nos campos de ação terrenos, onde outros podem competir, onde há lugar para competição entre irmãos, há lugar para o sentimento faccioso e para a inveja. O que aconteceria especialmente se nós estabelecêssemos objetivos de âmbito celestial, onde ninguém pode competir? Por exemplo, o meu objetivo é ocupar o menor lugar nas bodas do Cordeiro e ser chamado de maior porque o noivo me chama seu amigo. Meu objetivo é estar de pé diante do tribunal de Cristo com muito ouro, prata e pedra preciosa para apresentar a Ele. O meu objetivo é ser conhecido no céu. O meu objetivo é ser grande à vista de Deus quando eu estiver diante de Cristo sem falta e com grande glória. O meu objetivo é apresentar-me diante do trono de Deus, com as muitas outras almas me rodeando, de quem eu possa dizer a Cristo: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O meu objetivo é ouvir estas simples palavras: bem está, servo bom e fiel. Precisamos estabelecer objetivos como estes em nossa vida, mesmo que sejamos lançados na prisão, como José ou Paulo. Nossos objetivos podem ainda ser alcançados. Quando Paulo escreveu: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, Colossenses 3, verso 2, eu acredito que ele estava dizendo: Coloque seu amor, suas aspirações, seus objetivos, seus mais íntimos desejos nas coisas que são de cima. Quando as nossas aspirações mais íntimas estão sobre um chamado superior, no qual ninguém pode interferir ou competir, o nosso coração será maravilhosamente livre dos tentáculos sedutores da inveja.